desse amor, até que um dia, por desprezo ou ironia, ela desapareceu. Deixou-me preso nesse beco sem saída, acabou com a minha vida, estragou um sonho meu. Me conheceu, me conquistou, me enlouqueceu de amor. Me iludiu, me seduziu e depois me deixou. Fiquei nadando de saudade e solidão, sentindo frio no meu peito e dor no coração. E não passou de um...